Viva a força independente do bagulho. De produto? Pau na bunda do governo. Aí, isso aí fala um pouco da mídia, não é, Severo? É isso mesmo. Não se ilude com o que passa na TV, não, parceiro. TV ilusão, pensa nisso. Então solta. Vem com a gente, produto da TV que a gente comprou, quer te vender, rapaziada. É tipo assim, ó. Pai, produto da TV que a gente comprou, quer te vender. Tá tudo sob controle, o programa daqui é você. Produto da TV que a gente comprou, quer te vender. Tá aí, se liga aí, se liga aí. Vai. Tentam controlar, mas não vão dominar. Sou arisco, teu feitiço não vai pegar. Me falam que é certo, que é errado, mas não fui consultado. Tô sendo procurado por fumar. Dizem que só querem te treter, mas querem te fuder. Eu tô ligado que eu já li teu dossiê. Botam quatro bundas na TV, te fazem esquecer o teu direito que tu veio defender. Monopolizaram e dominaram a nação. BBB, SBT, Rede TV e o Faustão. Tiazinha que se inspira com o Kid da novela. Se ilude com a TV, eu tenho até pena dela. Acredita muito mais na surrealidade. Tem um mundo de mentira cheio de futilidade. Com o jornal carniceiro esperando a tragédia. Programa sem graça que acha que faz comédia. É um programa que agencia 15 prostitutas. Que só sobe audiência quando ela mostra a bunda. A filosofia do rap do facção. Bota o fogo no Projac, na xixi no Faustão. Produto da TV, que comprou, quer te vender. Tá tudo sob controle, o programa daqui é você. Produto da TV, quem te comprou, quer te vender. Tá tudo sob controle, o programa daqui é você. Enquanto você assiste vários boy tranca fiado. A merda do governo tá roubando seu salário. Você fica calado porque tu tá ocupado assistindo a novela que aparece o Caio Castro. Passa no jornal que o maconheiro é drogado. Que foi apreendido com os quilos de baseado. E os portos fadados vem com papo mal contado. Eu não sou otário, com certeza foi forjado. E você mal informado, é mais um alienado. Você não tá ligado que todo mundo é drogado. Produto da TV, que comprou, quer te vender. Você tá com controle, mas o controlado é você. Vai! Se ilude com a TV, realidade. Com o alienado da cidade. Que não tem capacidade de ver o que acontece. O governo só te usa, te rouba, depois te esquece. Mentes controladas que investem na alienação. Sintonize SBT, na Globo, vem o Faustão. Dinheiro do teu bolso vai parar lá no governo. Oito horas dá pra tudo por dinheiro. Os canalhas no poder ganham dinheiro em cima dos outros. Ficam de braços cruzados e apresenta o Silvio Santos. Muita falsidade se esconde atrás da mídia. Luz, câmera e ação, e tu não censura minha rima. Produto da TV, quem te comprou, quer te vender. Tá tudo sob controle, o programado aqui é você. Produto da TV, quem te comprou, quer te vender. Tá tudo sob controle, o programado aqui é você. Produto da TV, quem te comprou, quer te vender. Tá tudo sob controle, o programado aqui é você. Produto da TV, quem te comprou, quer te vender. Tá tudo sob controle, o programado aqui é você. R$1 milhão. Valeu. Produto da TV. Produto da TV, família. Não se ilude com a mídia.